Bom. Bom, gente. Antes de voltar pro tema. Antes da gente voltar e continuar desenvolvendo o tema. Como é seu nome mesmo? Oi? Jonathan. O Jonathan me fez uma pergunta agora no intervalo. E eu até vou aproveitar para pedir para vocês podem fazer as perguntas, mesmo que não, aparentemente não tenha uma ligação direta com o assunto, pode fazer durante a aula, porque elas colaboram muito. Eu vou explicar essa pergunta dele e responder ela aqui para vocês, porque ela é muito útil para entender o que foi falado. E quando ele diz que os povos arcaicos possuem mitos acerca da sua herança divina, quando a gente diz mitos, a gente não está querendo dizer que essa herança, que essa origem divina é irreal ou falsa. Falar mito não é falar, mito não é um atributo do objeto de que trata o mito. Mito é um tipo de narrativa. Mito é um jeito de falar de um objeto. É um jeito de expor um objeto. Quando a gente fala que uma coisa é mítica, quer dizer que ela chega ao nosso conhecimento por meio de mitos. Está claro isso aí? Geralmente chega ao nosso conhecimento por meio de mitos, objetos que são indispensáveis para o nosso desenvolvimento e cuja compreensão nós não alcançamos ainda. Entendeu? Então, por exemplo, quando você explica para uma criança por que que ela deve se tornar um ser humano melhor, por que que ela deve desenvolver virtudes, por que ela deve ser generosa, honesta, você geralmente explica para ela por meio de mitos. Você explica essas qualidades miticamente, não porque essas qualidades não existem, mas porque ela ainda não é capaz de compreender a razão mesma dessas qualidades e a real importância delas na vida dela. Entendeu? Então você expõe essas qualidades de forma mítica. O mesmo se dá com a ideia de uma origem divina para a espécie humana. Entendeu? A prova, ou o conhecimento certo e garantido dessa origem divina é possível para o ser humano, mas é geralmente inacessível. Então essa origem é expressa de forma mítica. Vocês estão entendendo? Então veja bem, mito, como um mito é um tipo de narrativa, existem mitos falsos e mitos verdadeiros. Quer dizer, mitos que narram objetos que não existem e mitos que narram objetos que existem. Entendeu? Existem mitos que narram objetos irreais e mitos que narram objetos reais, perfeitamente reais e consistentes. Entendeu? Mas a notícia, você narra de forma mítica quando a notícia de um determinado objeto, de uma determinada realidade, é indispensável para o sujeito muito antes dele ser capaz de compreender aquele objeto. Entendeu? Então isso é muito importante, porque nós temos hoje em dia, é fácil associar nossos amigos. A gente fala, o povo lá tem um mito da sua origem. Tem que pensar, quer dizer, eles inventaram para eles uma origem fantasiosa ou imaginada. Não é isso. Quer dizer, essa origem é tão profunda e complexa que ela não pode senão ser expressa por meio de um mito. Quase uma metáfora. Como assim? Uma metáfora? A diferença é que geralmente o objeto da metáfora é ele mesmo imediatamente acessível. E a metáfora é usada simplesmente como um modo de enriquecimento da narrativa. Composição, para a conclusão. A metáfora é usada Certo? Para tornar o estilo mais agradável. Uma linguagem ilustrada. Exatamente. Ela é simplesmente para amaciar o processo de entender aquilo. Ela acrescenta uma nova dimensão para o objeto que você está falando. O objeto que você está falando. Mas o objeto da, exatamente, da metáfora é geralmente um objeto tão compreensível quanto qualquer outro. Você pode falar dele literalmente também. O mito não. O que caracteriza o mito é que o mito trata de objetos que estão em geral muito acima da compreensão. Tá claro, hein? Mas me parece que tem dá para colocar degraus nisso aí. Claro, sim, veja bem, entre um mito, uma narrativa mítica propriamente dita, certo? E um discurso humano qualquer que contém elementos místicos, certo? Existem inúmeros graus. Você pode, por exemplo, inserir no meio, então, por exemplo, Platão, você lê a República. A República, a própria República, não é um discurso mítico. É um discurso dialético, em que se vão apresentando teses, se levantando as objeções daquelas teses, apresentando as teses contrárias, blá, blá, blá. De vez em quando, no meio da narrativa, ele insere um mito. Então, isso é um discurso mítico ou um discurso dialético? Não, é um discurso dialético no qual tem, dentro dele, tem um discurso mítico. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, determinado objeto de difícil compreensão para este, ele precisa ser transmitido por mito para alguém que esteja numa compreensão mais acima. Você pode transmitir o mito, claro. Metáfora. Não, aí você usa outro tipo de discurso para falar com ele. Para explicar? Quero vir para baixo, quero vir para cima, quero vir para baixo. Deu. Aqui embaixo, onde para determinado tipo pessoa, para grau de compreensão. Veja bem, vocês já leram os relatos dos grandes místicos acerca das suas experiências? Vocês já leram os relatos de grandes místicos das diversas religiões sobre suas experiências? Pois bem, quando um grande místico fala conosco sobre as experiências dele, ele fala necessariamente de forma mítica. Porque nós não partilhamos das mesmas experiências. Não é isso? Quando ele fala com outro místico, aí é de outro jeito que ele fala. Não é isso? Aí o discurso dele é de outro tipo. Porque o outro já possui a referência dos objetos. Tá claro? Aí o objeto continua sendo exatamente o mesmo. Mudou só o quê? A relação entre o sujeito que ouve o discurso e o objeto. Isso é geralmente assim, quer dizer, geralmente existem inúmeros mitos, muitos mitos, que podem ser transformados em discurso dialético e até em discurso analítico. Pode ser transformado até em uma teoria científica. Mas existem alguns mitos que não podem ser transformados em discurso científico, porque o objeto é em ampla medida inefável. O objeto em ampla medida não tem como ser expresso em linguagem humana. Veja bem, existem realidades que alguns indivíduos humanos captam que estão para além das possibilidades da própria linguagem humana. Acerca desses objetos, só se pode falar de forma mítica. Está claro, hein? Quer dizer, tem objetos que só permitem uma descrição mítica. Um deles é a origem da humanidade. Entendeu? Quando você fala, olha, Deus criou Adão e Eva no sexto dia da criação? Certo? Isso é um mito. Quando você fala, não, olha, o ser humano evoluiu gradativamente, surgiu como espécie por uma evolução gradual a partir de outras espécies animais, isso também é um mito. Percebe? Por quê? Porque simplesmente os dois são mitos. Por quê? Porque a origem da humanidade é um fato que se deu e não se dará novamente. Você entendeu? Entendeu? Nunca mais vai acontecer de novo. A humanidade já começou. Agora não começa de novo. O homem não testemunhou sua própria origem. Exatamente. Para servir de testemunha. Então, da origem da humanidade, só se pode falar de forma mítica. Um objeto que você não. Ou que o objeto que você não capta completamente, ou um objeto que, quando captado, é captado de um modo tal que não pode ser expresso em palavras. Aí o mito pode te passar o quê? As informações suficientes acerca daquele objeto para que você viva em função do objeto. Entendeu? Exatamente. Todos eles são mitos. A mesma coisa vale para a origem do universo. Mais ainda vale para a origem do universo. Não, os mitos são indispensáveis. Por quê? Porque alguma notícia acerca da sua origem você precisa ter. Porque essa origem explica a sua função na existência. Ela explicita a sua função na existência. Entendeu? E algum conhecimento da sua própria função, da sua própria finalidade, do sentido da sua própria vida, você precisa ter. Entendeu? É para isso que servem os mitos. Porque existem algumas coisas que nós precisamos saber e não temos como compreender exaustivamente. Entendeu? Agora, o que acontece? A gente falou, por exemplo, a criação de Adão e Eva é um mito. E a evolução da espécie humana a partir de espécies não humanas também é um mito. Qual a diferença entre esses dois mitos? A diferença entre esses dois mitos é muito simples. O primeiro mito explica a diferença e a função específica da espécie humana. O segundo mito identifica a função da espécie humana à função de todas as espécies animais. O segundo mito, quer dizer, o mito da evolução gradual, explica por que que existe algo em você que é animal. Explica por que há tantas semelhanças entre você e os outros animais, mas não explica por que há diferenças. Você entendeu? Então ele te conta só metade da sua realidade. Ele descreve metade da sua realidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é um mito falso. Ele é um mito sem objeto. Você entendeu? Ele não é um mito acerca do que é o ser humano. Ele é um mito acerca do que são os animais. Como mito acerca da existência animal, ele é perfeitamente válido. E, aliás, ele nem é novidade. Entendeu? A maior parte dos povos, aliás, um grande número de povos, perdão, possuem a ideia de que os animais se originaram na Terra, diferenciando-se a partir da própria Terra. Isso é muito comum. Esse mito não é uma inovação do século XIX. O que é uma inovação do século XIX é o que? Atribuir a isso a capacidade de ser um mito, a capacidade de descrever a origem do ser humano. É dizer, olha, isso é suficiente para explicar o que você é. Isso é novidade. Entendeu? Quer dizer, existem três características no ser humano que não são explicadas pelo mito evolutivo. O primeiro é a inteligência objetiva. A inteligência objetiva não tem função biológica, não tem função evolucional. Entendeu? O segundo é a vontade livre. E o terceiro é a nobreza de sentimentos. Entendeu? Um mito evolutivo não explica por que essas coisas estão presentes no ser humano. E não te ensina nada acerca delas. Ou seja, não explica nada, exatamente. Porque tirou essas três qualidades, é um animal. Exatamente. Explica, isso explica assim, explica o que é um animal. Exatamente. O mito Adão e Eva explica alguma coisa. Explica o que é? Então você quer ver? Oi? Então vamos mostrar como esse mito, quer dizer, a gente pode fazer aqui uma breve interpretação simbólica do mito de Adão e Eva, para mostrar como ele existe justamente para evidenciar a diferença entre o humano e o animal, as características específicas do humano. Não é isso? Então a primeira menção ao homem que se faz nesse mito é: e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é isso? E Deus assim o fez. E macho e fêmea os criou. Não é isso? Primeira pergunta. Primeira pergunta. Tinha um Deus ou dois deuses, de acordo com a Bíblia? Tinha dois deuses? A Bíblia é evidentemente um livro defensor da tese monoteísta. Só tem um Deus. Não é isso? Veja bem, o mesmo Moisés que escreveu, o mesmo Moisés que transmitiu esse mito de Adão e Eva, foi o Moisés que passou o mandamento: escuta, ó Israel, o teu Deus é um. Não é isso? Então por que ele fez o homem macho e fêmea? Ele fez o ser humano macho e fêmea. Por que ele ia fazer uma imagem dele? Por que fez duas imagens diferentes? Não, mas ele não poderia. Veja bem. Não existem animais que se reproduzem de maneira não sexuada? Então poderia ser. Exatamente. Poderia ser uma afrodita, poderia ser não sexuada. Ué. Não é isso? Mas qual é a imagem dele? Isso significa que macho e fêmea aqui representam duas qualidades que as duas presentes no mesmo ser formam imagem e semelhança da divindade. Não é isso? Então já, no mito já te mostrou, primeiro, a raiz de semelhança com a divindade e uma diferença. Quer dizer, você não pode reproduzir a divindade por uma única qualidade. ou por um único modo do seu ser. São necessárias duas qualidades complementares para que você seja uma imagem integral dessa divindade. Está claro, hein? Qual é a segunda coisa que vai falar sobre o ser humano? Depois ele só vai voltar a falar do ser humano no relato acerca da queda. Não é isso? Gente, por favor. Hã? Ó, eu sempre digo uma coisa, tá? Se a gente quer conversar, tem o mundo inteiro para a gente conversar, mas só tem essa sala para eu dar essa aula. Não, mas aí faça junto com todos. Não, é porque existe aquela teoria de evolução, uhum. Daí eu estava dando aula mesmo, uma aula de melhoramento, teve um... Porque a gente sempre faz aquele relato. Se você pensar na Bíblia, se você olhar o Adão e a Eva, o que, que a Eva foi? Ela foi um molho do Adão, se eu for pensar. Eu tirei uma costela do Adão, e quando eu faço um molho do Adão, eu tiro um pedaço e faço novo. É claro, eu também. Né? Eu teria feito um molho, né? E daí, esse meu acadêmico, ele pensou assim, bruxa, será que dentro da própria Bíblia eu não poderia considerar como sendo o Adão a primeira bactéria e a Eva a segunda? Olha. Daí eu fiquei. Claro. Veja bem, a gente pode considerar isso, né? Mas eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, que diz o seguinte: olha, eu descobri o segredo, a chave de interpretação da Bíblia. A chave de interpretação da Bíblia é o seguinte: se você pegar a Bíblia toda vez que fala Deus, você tirar a palavra Deus e colocar a expressão os celestiais, tudo muda de figura. Entendeu? Isso quer dizer o seguinte: olha, a gente pode fazer qualquer leitura de uma escritura sagrada. Qualquer um. Entendeu? Hã? O que acontece? Para a gente entender uma escritura sagrada, entendeu? Você não pode fazer qualquer leitura dela. Então, por exemplo, eu posso pegar os Vedas aqui, ou que são as escrituras hindus, ou o Tripitaka, e fazer uma leitura cristã. E dizer: olha só, o budismo é um tipo imperfeito de cristianismo. Ou posso fazer uma leitura científica e dizer: olha só, tem aqui algumas informações de ciência que é um tipo de ciência primitiva. Você entendeu? Está claro isso aí? Então posso fazer qualquer leitura vista de fora. Mas se eu quero entender uma escritura sagrada, como eu tenho que ler ela? Eu tenho que ler ela como uma tradição vivente de pessoas que bebiam daquela escritura para viver as suas vidas, liam ela. Se eu quero entender os Vedas, eu tenho que entender o que os hindus tiravam dos Vedas. Se eu quero entender a Bíblia, eu tenho que entender o que os judeus e cristãos tiraram dela no decorrer da história. Você entendeu? É que eu não entendo nem o que eu leio. Entendeu? Quer dizer, basicamente a ideia é o seguinte: olha, eu posso tirar qualquer significado da Bíblia. Mas aqueles que viviam da Bíblia não tiravam todo e qualquer significado dela, tiravam só alguns. E esse é o significado do texto. O outro é um significado que eu coloquei no texto. Quando eu digo que eu leio, então, não, só aqui físico, aí eu leio a Bíblia e falo: olha só, tinha aqui algumas informações sobre a realidade. Eles estavam tentando fazer um exame aqui das forças fundamentais do universo. Era uma ciência muito primitiva, mas eles já estavam, já tinham dado o primeiro passo na direção do meu conhecimento. Por que eu estou fazendo? Eu estou inserido num significado ali que é totalmente estranho mesmo. Entendeu? Veja bem, como a gente sabe que a gente está inserindo um significado numa escritura sagrada? É simples. Quando a gente insere um significado numa escritura sagrada, a gente sempre subentende em nós uma posição de superioridade em relação ao autor da escritura. Entendeu? Se eu leio a escritura como ciência, ora, obviamente, eu sou um cientista melhor do que Moisés. Então eu entendo da Bíblia coisas que Moisés jamais poderia compreender. Mas ele que escreveu. Entendeu? Do mesmo jeito, eu leio os Vedas como uma imagem de cristianismo, olha, obviamente eu sou mais cristão do que os autores dos Vedas. Você percebe? Então, essa leitura sempre implica numa atitude de superioridade em relação ao autor. Isso significa o quê? Isso significa não ler um texto. Você vai ler uma coisa e fala, não, peraí, quanto a esse assunto, eu já sei mais do que o autor. Eu já não vou ler o livro dele. Eu vou passar de uma palavra para outra e ali eu vou encontrar tudo o que ele não sabe que eu já sei. Percebe? Isso subentende que no texto e no autor não existe nada que eu não sei. Está claro, hein? Então quando a gente lê a Bíblia assim, isso não é ler a Bíblia. Eu não posso ler nenhum texto assim. Ler um texto assim é não lê-lo. Os únicos textos que a gente lê assim, sabe quais são os textos que a gente lê assim? E mesmo assim, tem que tomar cuidado, né? A redação da criança de segunda série. Entendeu? Esse a gente geralmente lê assim. Mas mesmo assim, você toma cuidado, porque pode ser que ele saiba alguma coisa que você não sabe. Entendeu? Até ali você pode descobrir uma novidade que ele já sabia. Que ele aos 8 anos, você não, ele já sabia, e você aos 40 está aprendendo. Percebe? Agora, se eu tenho o dever moral, certo, de dar essa, levantar essa hipótese para uma criança de segunda série, muito mais, entendeu? Eu tenho que dar essa oportunidade para um Moisés, para um Jesus Cristo, para um Buda, entendeu? Muito mais para eles eu tenho que dar essa oportunidade. E pensar, bom, veja bem, provavelmente é bem possível que eles estejam falando de coisas que eu desconheço completamente. Está claro, hein? Veja bem, essa atitude é indispensável para o estudo da filosofia. O estudo da filosofia, certo? Uma vida dedicada à filosofia, subentende uma atitude sistemática de descrença na sua onisciência e o desejo de pegar todo e qualquer conhecimento que um texto possa te oferecer. Entendeu? Está com a gente aí? Quer dizer, o que constitui a filosofia é justamente a atitude. É o seguinte, olha, eu vou pegar aqui uma bula de remédio. Talvez tenha na bula de remédio alguma coisa que eu não sei, que eu possa aprender. Percebe, hein? Então, isso quer dizer que a gente vai ter que fazer um esforço tremendo para ler no livro o significado dos seus autores e dos seus sucessores imediatos. Isso aí, para um texto que foi escrito há 3 mil, 4 mil, 5 mil anos atrás, o esforço para você entender um texto que foi escrito há 3 mil anos atrás é incalculável. Hoje. Para você ler hoje, exatamente. Completamente diferente, nossas referências são completamente diferentes, exatamente. A nossa vida concreta é completamente diferente. Ensinar a filosofia é tremendamente complicado por causa disso. Você pega exatamente Platão e Aristóteles, olha, 2.400 anos atrás, num tipo de sociedade que não existe mais, eles tinham um tipo de religião que não existe mais. Entendeu? Acho que a gente não precisa ir muito longe. Não. Quando a gente faz comentários, por exemplo, sobre o Brasil, sobre o Nordeste, sobre o... Exatamente. A gente está aqui longe, distante, joga a bomba. Exatamente. Tem que saber o que eles fazem. Exatamente. E quando um sujeito do Nordeste fala alguma coisa sobre o Nordeste, nós imediatamente lemos a afirmação dele segundo o nosso contexto. Do Sul. Do Sul. Que é completamente diferente. Veja bem, a língua humana, a linguagem humana, não é mecânica. Ela não é um processo mecânico de transmissão de informações. Entendeu? Ela não funciona como uma transmissão do carro. Você muda a posição, você passou a informação A. Muda de novo, passou a informação B. A linguagem humana não funciona assim. Entendeu? Então veja bem, então, para a gente ler o mito de Adão e Eva, é preciso compreendê-lo, tentar compreendê-lo como o compreendiam os primeiros judeus. E os primeiros cristãos? Mas sempre vai haver uma suposição. Sempre existe um elemento. Até que você capte, veja bem, sempre existe algum elemento. Até que você capte o objeto do qual eles estavam falando. Se você faz um esforço de reconstrução da mentalidade dele em você e procura ver, uma hora você pode captar o mesmo objeto. E aí você tem segurança de estar falando da mesma coisa que eles estão falando. Como que ele vai chegar a essa segurança? Só captando o objeto. Como que eu vou ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza enquanto não captar o objeto. Mas como que eu vou saber quando captei? Aí você vai saber. Mas uma coisa, como você sabe? Veja bem. Veja bem. Não, não necessariamente. Veja bem, como você sabe que esse chão está aqui? Porque você capta ele. Se eu falar deste chão aqui para uma pessoa que está na China, olha, aqui tem um chão assim, ele é feito de, tem umas lajotas quadradas, elas são brancas, com uns pontinhos assim, não sei o que, e eu estou cuidando dele. Quando ele vai ter certeza que nós estamos falando da mesma coisa? Quando ele captar o objeto. Você entendeu? Sim, mas depois de captar o objeto, quando ele tiver que desculpa, veja bem, existem dois tipos de objeto. Existem dois tipos de objeto. Existem os objetos singulares e os objetos universais. Por exemplo, quando eu explico para um aluno de geometria as propriedades matemáticas do triângulo, o objeto que ele capta não é um triângulo. Não é isso? É a própria estrutura que rege todos os triângulos. Essa estrutura ele nunca vai tocar. Ele pode tocar, por exemplo, um pedaço de madeira em forma triangular, um pedaço de plástico em forma triangular, um pedaço de cerâmica em forma triangular. Não é isso? Essa estrutura matemática ele jamais tocará, mas ele pode captá-la perfeitamente e estar seguro de a ter captado. E aí, quando falamos de triangularidade, estamos seguros de estar falando exatamente a mesma coisa. Não é isso? Entendeu? Quando um matemático no Brasil hoje, certo, descreve as propriedades matemáticas fundamentais do triângulo, ele pode estar seguro de estar descrevendo exatamente o mesmo objeto que Euclides descreveu na Grécia 2.300 anos atrás. E o senhor acha que é possível esse mesmo nível de segurança em termos filosóficos? Por exemplo, as pessoas do Ocidente criticam muito a guerra no Oriente, no Oriente Médio, os deuses árabes, Ramos, Hezbollah. Veja bem, a condição de se entender, com segurança o objeto depende de dois fatores. Primeiro, os limites concretos do indivíduo. A gente pode ter mais ou menos informações, pode ter mais ou menos talento para entender aquele tipo de assunto. Ele depende do nosso temperamento, do nosso tipo humano e das informações. Segundo, depende da natureza do objeto. Quer dizer, existem objetos que são por si permanentes e definidos. E existem outros objetos que são por sua própria natureza mutáveis e sujeitos a inúmeras variáveis. Os objetos que são por sua própria natureza mutáveis e sujeitos a inúmeras variáveis não podem ser conhecidos com o mesmo grau de certeza, porque eles não admitem no ser deles essa segurança. Percebe? Está claro? Veja bem, conhecer eternamente uma representação exata da natureza do objeto. Se a natureza do objeto é indefinida e incerta, o seu conhecimento é igualmente indefinido e incerto. Isso é saber como é o objeto. Saber como é o objeto indefinido e incerto não é dizer ele é assim, assim, assim, assim, assim, assim. É dizer ele, olha, numa circunstância ele é assim, assim, assim, assim. Mudou a circunstância, ele é assim, assim, assim, assado. Na outra, ele é assado assim, assim, assim, assim. Percebe? E você nunca tem certeza de quando ele vai estar de um jeito ou do outro. Isso é saber como ele é. Está claro isso aí? Quer dizer, existem objetos que por sua própria natureza são mutáveis e de uma mutação condicionada por inúmeras variáveis. Entendeu? Então, por exemplo, você sabe com certeza que quando você planta sementes de macieira, sementes de maçã, se crescer uma árvore, vai crescer uma macieira. Não é isso? Isso você sabe com certeza absoluta. Agora, você pode desenhar a macieira, a forma da macieira, a figura da macieira, antes dela crescer? Você não pode, não é? Por quê? Porque a figura concreta da macieira concreta depende de inúmeras variáveis e, portanto, a ideia de macieira inclui uma variedade imensa. Uma variação concreta imensa. Então você não pode saber com certeza, dizer com certeza, como vai ser a figura da macieira. Está claro, hein? Veja bem, um dos grandes problemas das ciências sociais durante os séculos 19 e 20 era justamente que se percebeu que os fenômenos humanos e sociais eles são capazes de uma variedade indefinidamente elástica e que, portanto, eles não podem ser estudados pelos mesmos métodos e critérios das ciências naturais. Porque o tipo de objeto mudou, o jeito de conhecer o objeto também muda. E, às vezes, conhecer um objeto é saber que ele é imprevisível. Então, por exemplo, você vai analisar, vamos analisar a guerra no Oriente Médio. Ora, o número de fatores que ocasionou o estado atual dessa guerra é tão imenso, certo? E, mais ainda, em cada um desses fatores, houve uma intervenção de liberdade. De modo que a própria análise do que é a guerra agora é dificultada. Entendeu? Não é simples. Mas para ele, a gente até pode discutir quais são os meios pelos quais se faz uma análise de uma guerra. Mas o próprio objeto guerra não admite o mesmo tipo de certeza que o objeto, por exemplo, a macieira ou maçã. De um modo geral, o comportamento das macieiras é perfeitamente previsível. Está claro, hein? Mas eu queria chegar, não sei se também se você é no seguinte conclusão, pré-conclusão, é que o ser humano não é capaz de compreender a totalidade do outro ser humano. Veja bem, compreender a totalidade é uma expressão forte demais. Não serve a gente usar a expressão compreender na totalidade. A gente não pode compreender na totalidade nenhuma coisa, mas nem um grão de areia. Não, nada, isso é evidente. Compreender total e absolutamente uma coisa está fora da escala humana. Mas veja bem, isso é por quê? Porque a gente usou a expressão num sentido muito estrito. Muito exato. Mas digamos compreender, então. Compreender. Compreender um indivíduo, um outro indivíduo, é perfeitamente possível e acontece muitas vezes. Isso é perfeitamente possível. Isso só não é possível pelo mesmo tipo de exercício, por exemplo, da matemática. Você não pode compreender um indivíduo por meio de fórmulas matemáticas. Isso não dá para fazer. Não, exatamente. É outro tipo de conhecimento. Para que você compreenda uma pessoa, você precisa compreender o quê? O tipo ideal dela. Compreender um indivíduo é compreender tudo que ele pode ser como ser humano, tudo que aquele indivíduo pode ser como ser humano. Compreender um... Não, veja bem. Compreender um indivíduo é compreender o sentido real que aquela vida pode ter. Não vale tudo. Claro que não vale tudo. Claro que não. Existem sentidos que determinadas vidas humanas não podem ter. Entendeu? Por exemplo, o sentido real realizado, por exemplo, por São Francisco, a minha vida não pode ter. Quer dizer, o meu tipo ideal humano é tão diferente daquele tipo humano que mesmo que eu me aperfeiçoe ao máximo como ser humano, eu não vou ser daquele jeito. Entendeu? Veja bem, como você vai para compreender você mesmo? Do mesmo jeito que você vai fazer para compreender os outros. O primeiro passo que a gente vai para compreender a gente mesmo é se perguntar o seguinte. A gente tem que distinguir duas coisas em nós. Uma coisa são os papéis sociais que a gente cumpre. Eu sou o pai de família, marido, filho, professor de filosofia, etc, etc, etc, etc. Não é isso? Ter alguma ideia das normas e dos propósitos de cada um desses papéis. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é compreender o seguinte: quem é o sujeito que representa esses papéis? Como eu faço para compreender quem é, conhecer quem é o sujeito que representa esses papéis? Para eu entender quem é esse sujeito, eu tenho que entender a ideia de sujeito humano. A ideia de pessoa humana. Entendeu? Então, o que é uma pessoa? O que diferencia uma pessoa de uma não pessoa? O que diferencia, por exemplo, cada um de nós de uma pedra? É o fato, por exemplo, de formar relações diferentes com outras pessoas? Não é, porque as pedras também têm relações com as outras pedras. Por exemplo, uma outra pedra está embaixo dela, outra está do lado, outra está em cima, outra não encosta nela, umas estão perto, outras estão longe, umas são maiores, outras são menores. Não é isso? A pedra também é cheia de relações com outras pedras. Quer dizer, a pedra também representa papéis em relação às outras pedras. Exatamente. É a sociedade das pedras. A sociedade das... Não, é verdade. A sociedade das pedras... A sociedade das pedras é determinada por relações químicas e espaciais. Mas existe essa sociedade. É um pouco diferente da nossa. É um pouquinho diferente da nossa. Mas existe. Pelo menos você não escuta, mas não é. Como é que eu vou saber de pedra? Veja bem, o propósito não era concluir que pedra também é vida. O propósito é descobrir a diferença entre nós e as pedras. Já apontamos a semelhança. Já apontamos a semelhança. Qual é a diferença? A primeira diferença é que você reage emocionalmente a cada uma dessas relações. A primeira diferença que você pode notar é essa. Se tem uma pedra à esquerda da pedra, da pedra A, pedra B está à esquerda da A, certo? E a pedra B é maior do que a pedra A não está nem aí. Não muda em nada a pedra A. Isso pode ser aprofundado e discutido de maneira diferente. Sim, claro. Em alguma medida, a física de fato indica que em alguma medida a pedra é afetada. Mas a pedra não é afetada de modo emocional. A pedra não se sente melhor ou pior, mais feliz ou menos feliz, porque tem uma pedra maior do lado dela. Pelo menos não aparenta, né? Não dá para perceber. É isso? Não, mais para a gente ver se existe uma maneira da gente decidir de vez essa questão. Até agora, até onde você sabe, a pedra não sente nada. Não é isso? Essa é a única diferença entre nós e as pedras? Outra coisa, existe uma outra diferença. Certo? Diante de uma mesma situação, você tem inúmeros cursos de ação possíveis. Não é isso? Então, por exemplo, você vem aqui, você está aqui para assistir essa aula. Você pode prestar atenção, você pode não prestar atenção, ficar pensando, meu, puxa, briguei com a minha namorada. Entendeu? É? Você pode virar as portas, pode ficar olhando só pela janela. Tudo isso você pode fazer, não pode? Mas você escolhe uma. Não é isso? E a pedra? Você põe uma pedra aqui, você põe uma garrafa do lado da outra, o que, que essa aqui escolhe fazer? É claro que essa garrafa tem alguma efetividade. Alguma coisa muda nela. Ela, num certo sentido, faz alguma coisa quando você põe a outra garrafa do lado. A diferença é que ela só pode fazer uma coisa. Ela não pode fazer duas ou três e aí ela faz uma. Uma dessas três ou quatro. Você entendeu? Ela só pode fazer uma. Tá claro, hein? Essa é a segunda diferença. Qual a terceira diferença? A terceira diferença é que, além de sentir alguma coisa, além de reagir ou agir de um determinado jeito ou de outro, você pode representar a situação na sua mente. De modo mais ou menos completo, não é assim? Você pode entender alguma coisa da situação. ou toda vez que você está diante de uma situação humana ou de uma situação qualquer, você, cada uma delas, você nunca entende nada. Estou lembrando, porque todo mundo hoje em dia quer acreditar que o ser humano nunca entende nada. Eu vou mostrar para vocês como não é assim. Olha, na primeira vez que vocês viram uma letra num papel, vocês não sabiam qual era a relação entre esta letra e um som. Vocês sabiam? E depois vocês aprenderam, não aprenderam? Vocês entenderam a relação entre a letra e o som. Não é que vocês simplesmente foram capazes, se tornaram capazes de, vendo a letra, repetir o som. Não, vocês compreenderam, olha, toda vez que esta letra se apresenta assim, desacompanhada, ela tem o som tal. A ela corresponde este som e não outro. Veja bem, não é um reflexo automático. Eu mostro a letra A para vocês, que A. Eu mostro a letra B. Vocês estão entendendo? Não é um reflexo. É uma associação mental. Esta letra, quando traduzida em som, é assim. A compreensão é relativa, né? Não, veja bem, a compreensão é limitada. Por isso, se a compreensão é relativa, vamos dizer, relativa a quê? Relativa às outras pessoas. Peraí. No caso da letra. Peraí, não, ela não é relativa às outras pessoas, coisíssima nenhuma. Eu não dependo de vocês saberem a relação entre a letra A e o som A para eu saber essa relação. Se cada um de vocês pensar que quando a gente olha A, a gente tem que falar B, certo? Eu continuo sabendo que tem que falar A. Mas eu só vou saber que falo A se eu aprender, se os outros saberem falar em A, nesse sentido. Não, se alguém te ensinar. Não é isso? Isso não quer dizer que é relativo. Isso quer dizer que o conhecimento da linguagem veio de outro ser humano. Isso indica a procedência do conhecimento da linguagem. E não uma relatividade dele. Entendeu? Por exemplo, tá bom. Por exemplo, digamos, eu vou apresentar, quando eu olho essas margaridas ali, eu tenho uma visão do meu entendimento relativa, quer dizer, eu vejo aquilo que todos enxergam, mas não quer dizer que eu vejo a margarida na sua realidade. O que, que você vê então? Não. Eu vejo aquilo que os outros veem. Não! Você não vê o que os outros veem! Você não vê o que eu estou vendo aqui agora! Opa! Não, peraí, deixa eu desenvolver esse tema. Deixa eu desenvolver esse tema. Deixa eu desenvolver esse tema. Se eu tivesse aqui um olho que fosse, como nós já temos na televisão, uma coisa que tivesse a capacidade de se aproximar e ir ampliando, eu ia chegar no nível do ácido. E possivelmente. Não, o professor está dizendo o seguinte: se você tivesse um outro tipo de olho, você veria outras coisas. Não é isso? Esse outro tipo de olho. De duas uma, ou ele substituiu o primeiro, e aí você está vendo outras e não vê a primeira, ou ele se acrescenta ao primeiro, agora você está vendo duas coisas, ou dois aspectos diferentes da mesma coisa. Você entendeu? Lembra, quando eu coloco um microscópio aqui, ou mesmo uma lupa, evidentemente eu vejo outras coisas que sem a lupa eu não estava vendo antes. Eu não posso dizer. Ele tem uma relação com a minha capacidade visual. Você pode dizer que é o seguinte: ele está limitado. Está Entendeu? Você não conhece, você não capta totalmente tudo o que há nessas flores aqui. Nenhum de nós capta totalmente tudo o que há nelas. A gente capta, o que acontece? O conhecimento se dá por notas. Eu capto algumas notas da coisa. Entendeu? O outro pode captar outras que não as minhas, exatamente. Pode... Mas mesmo assim, a ciência prova, demonstra que o cérebro é quem me diz nas cores. A ciência demonstra isso aí com uma vírgula. Uma vírgula. Tá certo? Agora, a ciência diz também que o cachorro enxerga preto e branco. Então, se eu fosse um filósofo cachorro, o que eu ia dizer? Olha, veja bem. Eu vou dizer uma coisa. Ser cachorro significa ter um aparato cognitivo que impossibilita ser filósofo, pô. Mas se fosse isso, eu vou fazer um preto e branco. Porque não vai enxergar o que ele está vendo. Olha só. É difícil, eu estou enxergando a margarida. Olha só, olha o que você teve que propor. Olha só. Você teve que propor a existência de um cachorro com um aparato sensorial canino e um aparato intelectivo humano. Então a gente vai pegar o exemplo de um daltônico. Mas quem disse que o cachorro não é uma pessoa em alguma medida? Uai! Mas eu não falei que cachorro não é pessoa. Falei que pedra não é pessoa. Hã? Veja bem, cachorro, peraí. Cachorro não é pessoa humana, mas é pessoa, pô. Hã? Isso é claro, exatamente. Pedra é uma pessoa que é melhor. Por analogia, deduzindo. Hã? Oi. Estou conhecendo o objeto, mas também chegar ao ser, até eu chegar ao ser do objeto, ao último ponto. Exatamente. Entender um objeto é um ato último do aparato cognitivo humano. Primeiro vem uma captação, porque está muito longe do entender. Nessa captação inicial está contido o entender. Então veja bem, olha só. Cada um está vendo essas coisas de um jeito diferente. Certo? Esse é o meu ponto, né? Eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Não é isso? Cada um aqui tem um ponto de vista único. Não é isso? No entanto, se eu perguntar para vocês, que cor é essa flor? É azul? Essas flores são azuis? Não é isso? Todos concordam que não é azul. Está claro isso aí? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o azul não é um atributo da flor. E essa cor aqui, seja ela a cor que for, como é o nome dessa cor? Creme? Areia? Amarelo? Vamos conveniar o nome. Porque existem muitos nomes para gamas diferentes, para nuances diferentes de cores. Então vamos ver isso. Simplesmente chegar em um nome conveniente. Amarelo pálido. Está perto? Então vamos fazer o seguinte, olha. Essa parede aqui, que cor que é? Creme? Hã? Que cor que é? Quem não concorda, fala o nome da cor para mim. Eu digo que é creme. Não, não. Não é branco sujo. É creme. Veja bem, Isso aqui é branco, sujo? Creme ou areia, não é isso? Areia. Então tudo bem. Pode ser creme ou areia. Certo. Aqui a gente tem dúvida, por quê? Porque creme e areia são duas coisas muito parecidas. Não é isso? E pequenas diferenças no nosso aparato sensorial, não é isso? Podem fazer com que a gente identifique ela com creme ou areia. Tem outra coisa também, né? Nós estamos usando uma palavra para definir isso. É, em alguma sociedade, em alguma cultura, se define que isso é vermelho, e o nome dessa cor é vermelho. Peraí, não sei. Peraí. Há uma ambiguidade, veja bem. Exatamente, há uma ambiguidade no que você falou. Quer dizer, você não pode, nenhuma cultura pode dizer que esta parede tem, na verdade, a cor desta embalagem. Entendeu? Os nomes podem mudar. E os nomes, aliás, mudam de um povo para o outro. Não precisa, isso aí não é nenhuma hipótese. Certo? É uma certeza, nós sabemos que de um povo para o outro o nome da cor mudou. Não é isso? Mas não tem nenhuma cultura que vai dizer que a cor dessa parede aí é esta cor aqui. Não, ela independe da cultura. Exatamente. Por quê? Porque a cor está no objeto, não no sujeito que percebe. O sujeito capta mais ou menos bem a cor. Ele pode, acidentalmente, até ser incapaz de captação da cor. Está claro, hein? Fazendo uma certa ligação com o Paulo da situação. Se eu tenho... ele estava falando da questão da interpretação relativa às pessoas. As pessoas estão relativas. Por exemplo, concordou que aqui seria um tom areia. Mas eu estou num. Eu vivo num local, sempre vivo num local onde areia é bem mais escura. Né? Isso vai ser relativo a essa situação? Ou vai depender de uma situação de conhecimento de outros tipos? Não, veja bem, a gente atribui os nomes, certo? Com base em experiências comuns. Quando eu digo que essa cor, a gente chama essa cor de areia, é porque existe um objeto que se chama areia e que no nosso campo de experiência, quer dizer, na nossa experiência, tem uma cor semelhante a isso aqui. E essa experiência é um fator limitador? Claro, se você tiver menos experiência das coisas, você não vai saber o que as palavras significam. Então não é relativo, né? Exatamente. Exatamente. Está claro, hein? Agora, veja bem. Então nós convenhamos, a parede tem uma cor. A essa cor demos aqui o nome areia. Não é isso? A cor é da parede. Como você capta a cor da parede? Pelos olhos, certamente. Se você fechar os olhos e abrir os ouvidos, não vai ver cor nenhuma. Não é assim? Hã? Então, primeiro passo. Não é isso? O seu... Exatamente. O aparato sensorial que possibilita a percepção da cor, justamente os olhos, não é isso? Pelos olhos, também você pode captar a diferença entre a cor dessa parede e a cor da lousa. Não é isso? Pelos mesmos olhos você capta, olha, a luz é de uma cor e a parede é de outra. Não é isso? Agora vamos mudar para um outro sentido. Isto aqui é doce ou salgado? É doce ou amargo? Doce. Não é isso? Aqui não houve nenhuma ambiguidade. Não é isso? Porque nós temos poucos nomes para sabores. Nós não temos nomes para nuances sutis de sabores. Não é isso? Aí o que acontece? Aí ele usa outros nomes. Aí ele usa nomes de coisas. Ele fala, isso aqui é frutado, aquilo ali, né? Ah, com que aparato, com que, como vocês captaram o sabor disso aqui? Comendo-o. Pois é, foi pelos olhos? Foi pela língua, não foi? Foi botando na língua. Não é assim? Aí é o seguinte, vocês já experimentaram uma coisa que ao invés disso é salgada. É salgada ou amarga, não é isso? Vocês sabem a diferença entre doce e amargo? Não sabem? Veja bem, doce e amargo, os dois são captados pela língua. Está claro? Mas o doce e o amargo estão no objeto. O doce está nesse chocolate aqui e o amargo está, sei lá, no giló. Não é isso? Então você capta pela língua, você capta a diferença entre doce e amargo. Pelos olhos você capta a diferença entre verde e areia. Como você capta a diferença entre doce e areia? Doce e a cor areia, eu digo. Não, não a areia que você pega, aquela lá da praia. É com a língua? É com os olhos? No entanto, você sabe perfeitamente qual é a diferença entre amargo e areia. Ou entre doce e areia, não é isso? Você nunca chega numa confeitaria e me dá um, olha, me dá um chocolate bem areia. É? Não é isso? Ou você chega na loja de tintas, você quer decorar a sua sala, me dá uma tinta bem amarga. Né? São objetos diferentes. No entanto, você capta as diferenças. Eu estou perguntando para vocês como vocês captam. Quando você olha, como você capta a cor, rapidinho, com os olhos. Então, por exemplo, como você capta o doce, demorou um pouquinho mais, mas logo todo mundo já aceitou que com a língua. Agora, por exemplo, como você capta a diferença entre doce e verde? Não, mas qual é o órgão? Qual é o órgão que capta isso? Pois é, mas, que é uma que vem de uma comparação? Não, que vem de uma comparação, eu sei. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber quem faz essa comparação. Não pode ser a língua. Será que é o cérebro? Será que é o cérebro? Veja bem. Por que não pode ser o cérebro? Por que não pode ser o cérebro? Veja bem. Que tipo de objeto? Olha aqui, gente. Que tipo de objeto é a cor? Não é isso? A cor não é a luz refletida? Hã? Não é isso? Essa luz refletida chegou até o seu cérebro? Chegou até o cérebro? Não chegou. A informação, a gente mudou de objeto. Hã? Trocou de objeto? Oi. A cola não vale. Estimativa? Vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Hã? Veja bem, a luz refletida por essa parede não chegou ao cérebro de nenhum de nós. Essa luz ocasionou uma mudança física e química nos nossos olhos. E essa mudança foi traduzida em outras mudanças químicas e físicas, e essas mudanças chegaram no cérebro. O que chegou no cérebro foi outra coisa completamente diferente da cor. Não é isso? Que é a vírgula da ciência, viu? Da ciência. Do mesmo jeito, o sabor desse bombom aqui, ele não chega no seu cérebro, ele chega na sua língua. O que chega no cérebro é outra coisa. No entanto, o que você capta não é a mudança físico-química no cérebro. Para captar uma mudança físico-química no cérebro, você precisa de um laboratório. O que você capta é o sabor do bombom e a cor da parede. Está claro isso aí? Você sabe como que é uma mudança físico-química no cérebro? Você sabe? Não tem nenhum neuroquímico aqui, não tem nenhum neurocientista aqui, ninguém sabe como que é. Ninguém nunca viu, ninguém nunca testemunhou uma mudança físico-química no cérebro. Nenhum de nós. Mas você sabe como é a cor dessa parede, você sabe como é o sabor desse bombom. E como é que a gente sabe qual a diferença entre um produto? Voltando, qual é a explicação? Tem que dizer, olha, o que, princípio que sabe a diferença entre doce e a cor areia, o sabor doce e a cor areia, tem que ser um princípio simultaneamente presente na língua e no olho. O sujeito que capta tem que estar presente na língua e no olho. Não é assim? Porque a sua língua captou o sabor. Seus olhos captaram a cor, mas você captou a cor e o sabor. Tá claro, vem? Vem não. Não, veja bem, o sujeito é simplesmente aquele no qual a qualidade do objeto, aquele que foi alcançado pela qualidade do objeto. Tá, e a gente sabe a diferença porque esse sujeito. Porque ele está presente. Simultaneamente, na língua e nos olhos. Não é isso? Agora, me diz uma coisa: dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Não. Então, esse segundo sujeito não pode ser corpóreo. Para estar presente na língua e no olho, ele não pode ter um outro corpo. Quer dizer, o sujeito da percepção sensorial é incorpóreo. Mas é como que esse sujeito vai saber, ele vai receber informações simultaneamente. Ele pode receber as informações sucessivamente até. Mas ele está simultaneamente presente no órgão que capta sabor e no órgão da visão. Ele mesmo está presente nos dois. Sim, mas aí como se dá mais diferenciação de um e de outro? É simples. Se você captou os dois, você está para diferenciar entre os dois. Quem não captou não sabe. É só isso. Ora, você sabe a diferença, sabe? Você sabe a diferença. E aí, se eu te perguntar, é simples, se eu te perguntar por que você sabe a diferença, eu vou dizer, porque eu captei doce, eu captei areia e eu comparei os dois. Está registrado. Você entendeu? O que você está dizendo? Mas eu não tenho daí uma outra informação que foi falado anteriormente, da informação ou não. Da experimentação. Veja bem, a diferença entre esse sujeito e o cérebro é que o cérebro não está presente na língua nem presente no olho. Ele está ligado, conectado à língua e ao olho. A informação que ele recebe, a modificação que ele sofre, não é a mesma modificação que foi sofrida pela língua ou pelo olho. Não é isso? Está batendo na porta aqui? Ué? Não sei se é certo ou se é errado, mas eu acabo deduzindo então que esse sujeito, ele não é um sujeito, eu já fui falado, ele não é um sujeito físico. Ele não é um sujeito físico, exatamente. A única conclusão é que o sujeito não é um sujeito físico. O sujeito composto por um foro magnético, informações, conhecimentos, eu não sei do que ele é composto. Eu sei que ele é capaz de captar a coisa. Do que ele é feito, como ele é, não sei. A única coisa que eu sei até agora, certo, é que ele mesmo não é um corpo. Só para fazer uma comparação aqui, se tiver a consciência, então. A consciência, exatamente. A consciência é um dos atributos de sujeito. Entendeu? A consciência, sim. A consciência é alguma coisa como se fosse. A alma não é o corpo, mas é a essência. Veja, pessoal, vamos tentar definir o sujeito. Tentar definir esse sujeito é pôr o carro dentro dos bois. Tentar explicar como ele é, é pôr o carro dentro dos bois. Tudo que a gente sabe desse sujeito, tudo que a gente sabe é que ele está simultaneamente presente em todos os órgãos dos sentidos. É só isso. Até agora é só isso que a gente sabe dele. Não só nos olhos do sentido, mas também na própria consciência. Porque se você me disser que todos os esse mesmo olhar, sujeito, exatamente, esse mesmo sujeito é o sujeito que capta os seus pensamentos, que são um objeto puramente interno, certo? As suas emoções, e etc, etc, etc, etc. Está claro, hein? Pois bem, então a primeira coisa é que para que um ente, um ser qualquer, seja uma pessoa, ele tem que ser um sujeito desse tipo. Você entendeu? Não, o cachorro também é um sujeito desse tipo. Ele tem várias percepções, tem vários sentidos, e ele capta os objetos de todos esses sentidos. Ele é um sujeito que está presente simultaneamente em todos os órgãos dos seus sentidos. Tem consciência disso? Não sei. Tchau. Veja bem, peraí. Por que ele quer tanto pôr o carro adiante dos bois? Não sei. Faz parte. Sim, é tão gostoso, né? Faz parte. Que oração? Meio-dia? Então vamos só terminar com isso aí. Olha só. Só para resumir antes do almoço. Tá? Quer dizer, esse sujeito da percepção, certo? Tanto no ser humano quanto nos animais, é um sujeito não corpóreo. Quando a gente fala não corpóreo, seguinte, não pense o seguinte, em consciência, em alma imortal, não pense em nada disso. Tudo isso aí é pôr o carro dentro dos bons. Tudo isso aí é tentar encontrar atributos no sujeito que até agora não foram captados nele. Entendeu? Você só captou uma coisa sobre ele. Ele não é o cérebro. E ele não é nenhum outro órgão do corpo. Você entendeu? É só isso que você sabe. Só isso. O resto tudo agora. Nesse estágio da investigação, o resto tudo é só especulação. Não, mas já dá para saber. Ele está fora do Olha bem, fora e dentro, certo? Já vão ser aplicados aí de modo metafórico. Ó, tudo isso aí, ó, veja bem, todo esse processo é para mostrar como a gente pode compreender um indivíduo, como a gente pode entender uma outra pessoa. Como é que eu vou compreender um outro indivíduo se ele tem percepções? Tem percepções que eu não tenho. Ele vive uma realidade diferente da minha. Eu nunca vou conseguir compreender. Oh, Calma. A gente ainda não sabe totalmente o que é o indivíduo. Vamos caminhar para adiante, veja bem. Primeiro, até o mãe falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer para compreender um indivíduo humano, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é ser um indivíduo humano. Isso aí só consegue pela auto-observação. Eu tive que recorrer aqui é o quê? Não a experiências minhas, mas a experiência de cada um de vocês. Não é isso? Se eu perguntar para vocês, olha, qual é a cor da sala da minha casa? Vocês não entendem nada. Porque vocês só podem opinar quanto a cor da casa da sala da minha casa ou acreditar em mim. Não é uma experiência que vocês têm. Isso não explica. Uma experiência minha não vai explicar para vocês o que é um ser humano. A gente vai ter que, nesse processo de definição, um processo filosófico, é um processo que você tem que construir a partir das suas próprias experiências. Então a gente vai ter que o tempo todo recorrer aqui à experiência que cada um pode ter. Está claro isso aí? Então vamos deixar lembrar só isso aí. Tudo que sabemos desse sujeito é que ele não é corpóreo. Nada mais. Não é corpóreo, ponto. O que ele é, como ele é, quais são os seus outros atributos, calma, isso é objeto de investigação posterior. Mas por enquanto sabemos, não é o cérebro. Está com a gente? Então vamos para o almoço. Mineiro, querido. Agora...